espaço reservado à propaganda não eleitoral Transamérica. Iguaçuenses e iguaçuenças, pelegos e pelegas, você já deve estar enjoado de ouvir minha voz, né? Porque até eu enjoo. É uma voz muito chata, sei lá, sério mesmo, né? Então, no programa de hoje, como eu vi que tá todo mundo fazendo isso, eu contratei um locutor, tá? Eu contratei, mas não paguei. E nem pretendo pagar. E eu falei isso pra ele, né? Ele achou que eu tava brincando, mas não. Eu sou o Zé Pecúlio, o candidato que fala na cara, que não fica de conversinha, né? O candidato que diz que vai roubar e rouba mesmo. O candidato que diz que não vai pagar e não paga mesmo. Então, eu dei o golpe nele aí, mas enfim, ele caiu, né? Então, ó, pra você não ficar ouvindo minha voz aí que é chata, ouve aí, eleitor, o que, que eu tenho pra falar através do meu locutor, beleza? Confira as propostas de Zé Pecúlio para deixar a cidade de Foz do Iguaçu mais bonita para quem vive aqui ou nos visita. Zé Pecúlio implantará o programa Cirurgia Plástica Popular para que todos tenham acesso a cirurgias gratuitas, de qualidade, para que parem de assombrar residências e sejam incluídas na sociedade e à luz do dia. Zé Pecúlio criará também o programa Nascer de Novo, para você que é feio de nascença e não tem jeito de ficar bonito, só nascendo outra vez. Zé Pecúlio é o único candidato que vai instalar academias de verdade nos bairros, não só para os velhinhos, mas para que os gordinhos e gordinhas possam emagrecer e deixar a cidade mais bonita, mais leve, mais sarada, mais gostosa. No dia 2 de abril, vote bonito, vote Zé Pecúlio. Coligação HKM9RFUV5B. E aí, gostou das propostas? Já imaginou que bacana uma cidade cheia de gente bonita, bombada, malhada, com roupinha de academia bem colada, o cara sarado, com barrinha de tanquinho pra quem gosta, claro, né? É isso aí. Então, ó, me chama pra conversar, juntamente com meu vice-advogado, Dr. Abias. Eu tô aqui pra roubar e incluir você como parte da roubalheira. Não quer me dar seu voto? Não tem problema, me vende seu voto. Eu prometo anotar seu nome no meu caderninho com apelido bem legal para que o delegado japonês da Polícia Federal não descubra que o subornado é você, combinado? Sou o Zé Pecúlio, o seu candidato.